Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos. Restaura, Senhor. Ressuscita sonhos neste lugar. Aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe, recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido. Não desista, não desista, não desista, não pare de. Os sonhos de Deus, sonhos de Deus, jamais. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus. Aleluia! E a tua pode todas as coisas daquele que te fortalece. E Jesus. Recebe. Aleluia, Jesus.